Oi, boa noite, o Golf 29 está 1500 pés, agora meia milha para, uma milha e meia para César. Correge Golf 29, cabelo com a pista no 7. Aqui o senhor. Autorizado, pista no 7. Metro 050 graus, 089, Golf 29. Positivo, depósito 17, Golf 29. Salvador, bom dia, Oceano 62. 51. Polícia 62, 51, prossiga. Informações das 3. Seria uma mais atualizada aí ou não mudou nada? Escute de novo aí, já está atualizado. Obrigado.